Bom dia, ou boa noite, tanto faz. Nesse episódio eu quero falar sobre a Chevron, aquela que teve aquele responsável por uma exploração de petróleo na costa brasileira e fez aquela merda incrível, né? Ninguém fiscalizou, incompetência total dos órgãos brasileiros que permitiram equipamento ultrapassado, velho, sem pessoal capacitado para operar aquilo, e fizeram aquela porcaria e custaram a resolver. E agora os executivos da Chevron são impedidos de deixar o Brasil. Liminar concedido por juiz impede a saída de 17 executivos da empresa sem autorização judicial. Decisão ocorre após pedido de procurador. Liminar concedida pelo juiz Vladimir Costa Magalhães, terceira da 4ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, impede a saída do país de 17 executivos profissionais da Chevron Brasil e da Transocean Brasil, sem que haja autorização judicial. Entre os nomes está o nome do presidente da Chevron Brasil, de origem americana. A decisão atende ao pedido do Procurador da República em Campos, Eduardo Santos de Oliveira. A Chevron ainda não foi informada disso. Eles acabaram de ficar sabendo e parece que não vão acatar, não. Mas vamos ver. Isso e agora, porque teve uma nova mancha aí em outro negócio deles, tá? E só para vocês terem uma ideia. Eles lucraram mais de 850 milhões por aí e investiram em capital brasileiro, mão de obra brasileira, menos de 50 milhões. Ficou nada pro Brasil praticamente, né? Tudo foi lá para fora. A multa foi ridícula. O dano foi feito, eles não arcaram com a limpeza, dizem que limparam, mas não limparam, tá? Que limpou foi o seu imposto que você paga e tá por isso mesmo. Isso sai em jornal e tal, mas televisão, Globo, as grandes Globo, essas coisas assim, para informar a massa, ninguém quer saber não. Enquanto isso, ó, elas estão nhaque, nhaque, nhaque no cu do brasileiro. E pelo menos agora esse procurador tomou alguma atitude de homem, né? Agora resta saber se eles vão subornar algum juiz no negócio ali pra dar habeas corpus pra eles saírem rapidinho. Eu acho que isso não vai durar nem uma semana. Uma semana eles vão estar saindo, vão estar esquecidos e já era. E como sempre, o povo brasileiro vai se fuder. Tchau.